9600, solo 58, libere a próxima direita via Fox, chama solo 121, decimal 9. 219. Barra melhor para o sucesso, está pronto. Gente, mantenha a posição, temos agora um Boeing da Gol para pouso 990, ok? É para o sucesso, vamos te aguardar. Gol 922, pouso autorizado, pistão no zero, vento 030 graus, meia dúzia nós. Livre pouso, 2-0. Olha, eu acho que a minha 225 pode ser para 2000. 2000 pés autorizados, assim como ele é X-Ray, pista no zero, reportando no localizador. 6225. Ele é X-Ray, vai reportar estabilizado, 6225. Chinelo 620 para teste, como recebe solo? É, alto claro, 620. Gente, obrigado, Chinelo 620. Bom dia, sendo identificação, chegada Bonf, desça para 4.000 pés, o altímetro 613. Ficou, desça para 4.000 pés, 13.304. Qual você é? Poderia confirmar o POB? 02, rapaz. Gente. 922, solo aos 1100, libere próxima direita via Fox, chama solo 121, decimal 9. Próxima direita, chama solo, a Fox, a 922. Romeu Eco Alfa Serra, livre decolagem, pistão no zero, vento 040 graus, 059. É bom pra ser gente. Você não é bom pra ser. Gente. Gol 922, Gol 922, autorizado Alfa Gilete, portão 612. Alfa Juliette, 62, agora, o Xané 625. Gente, completa a ILS X-Ray, chamando Torre 18, decimal 6. 18, decimal 6, o Xané 625, boa. Boa. Gol 1434, completando a chegada a Mari, desça para 2.000 pés, o altímetro 1013. Autorizado ILS X-Ray, reporte localizador. Autorizado. Procedimento 2.000 pés, Mário. 2.000 pés, vamos 459. 059, livre pouso, pistão no zero. Poderia repetir, por gentileza, o vento? 020 graus, 059. Gente, o Xunai 62, 25, livre pouso. O Eco Alfa Sierra, decolar 202, controle 119, decimal 35, bom voo. 19935, bom dia. Controle, bom dia, Papá Romeu, Eco Alfa Sierra, 0197, decolado. Papá Romeu, Eco Alfa Sierra, contato radar na decolagem, suba ao 080, saída coral. Para o 080, com saída coral, é a Copa Serra. Pistoner 6225, solo 05, libere próxima direita via Eco, chama solo 121, decimal 9. Direita Eco, 219, solo 6225. Solo Salvador, bom dia, Xanero 6225, livrou na Eco. Xanero 6225, autorizado Alfa Juliette, portão 1. Alfa e Juliette, portão 1, 6225. Barra Romeo Mike, é com o Vitor acionado 01 no 5 no meu pés. Prossiga direto. Farol de Capão reportando através do Parque de Pituaçu ou no ponto de alta descida. Mike Eco Vitor, confirmando apenas o POB. 3, aguarde para o corpo, mesmo com a 208. Informação saída? Saída Puca, Jamo, Caju, mesmo com a 208. Recife, 370. Saída Puca, aguardando. Estabilizar o localizador, voo no 434. Quatro completa LSX3, chama no torre 183, mão meia. 1186, voo no 434. Salvador, gol no 434, final 10, Machado, travado e estabilizado. 474, ciente, livre pouso, pistão no zero, vento variado, veio com 3 nós. Ciente, gol no 434. Da Costa Serra, atinge 80, solicita pro direto Serra Índia Romeu Índia, a magnética 236. E mantém ainda a proa de coral, aguardando para prosseguir direto Serra Índia, Romeu Índia. É com Alfa Serra. Aguardo, é com você. Controle Salvador, muito bom dia. Xené 6312, chegando com a informação quilo. 6312, bom dia. Sera identificação, chegada Mari, desça para o 050. Confirme a nível autorizado? 050. Ok, 050, Sera identificação, Xené 6312. Azul 4208, copia? Eu prossiga. Azul 4208, exato para Recife, nível de voo 370. Recorda 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, Jamo, após Jamo, Caju, onde interceptará o Priusque 58. Controle operando em 119, decimal 35, acione 5077, Azul 4208. Autorizado 370 para... Recife, a saída é Puca, após a decolagem da 10, com curva esquerda, Puca, Puca, Jamo, Jamo, Caju. Controle de saída em 1935, ponto o transponder 5077, o azul 4208. Confirmando Azul 4208, aerovia Uplisk 58. Pouca Jamo, Caju, interceptará Uplisk 58. Azul 4208. Positivo, Uplisk 58. Pode ficar Azul 4208. Azul 4208, protegimento correto, chama para o táxi. Correção, chama para o pushback e acionamento. Para o Azul 4208. T04, na chegada bom, livre descida para 2 mil pés, está autorizado a LSX-1, reporte no localizador. O altímetro 1013. 2 mil pés, estado 1013, está autorizado o procedimento, TAM 3304. 4, solo 112, libere próximo direita via Fox e chama solo 121, decimal 9. Próxima direita via Fox, 121, gol 1434. Controle Salvador, bom dia. 35217, Conde, ciente com informação, Kilo. O 35217, o contato radar estabelecido, posição Conde, nível 140, está autorizada pela posição Bonf para executar a chegada Bonf. O altímetro 1013, reporte de descida, 35217. Antes, reportarei a descida, né, para a Romeu Eco Alfa Serra, da presente está autorizado para o de Serra Índia, Romeu Índia. Flor, direto Serra Índia, Romeu Índia, Alfa Serra. Solo Papa Uniforme do Júlio Alfa, estado 3, pronto para a cobra. Abraforme de Júlio Alfa, guarde. Ajuste no 03, aguarde para a cobra. Aguarde para a cobra, tudo bom. Índia Zulu Alfa, confirme o nome da localidade e a radial distância da mesma? Só um momento, por favor. Tango, TAN 3304. 3604 completa ILS X-Ray, chama de torre 118, decimal 6. 118, obrigado. Miller, é, a ideal é a de 260, a proa. Gente, aguarde, em deslocamento. 6013, está autorizado ILS X-Ray, reporte localizador. 6312, desce para 2000, 6013, reportará localizador 6312. A 2.500 pés, eco Alfa Serra, eu aguardo a mudança do plano de voo. Salvador, bom dia, TAN 3304, final do ano zero, passando de a serra, baixou e travou. TAN 3304, ciente, pouso autorizado, pistão no zero, vento variável com 3 nós. Ciente, livre pouso no zero, TAN 3304. Salvador, bom dia, TAN 3663, informação pilo. 3663, bom dia, sem identificação, chegada PONF. Desça para o 050. Ponto identificou 050. Fala Azul 4208 para prospecto treinamento, posição 3. Azul 4208, autorizado prospecto treinamento, chão para ataque. Para ataque, C4208. Gente, desça para 500 pés, o Mike com o Vitor. Alô, Salvador, bom dia, TAN 3304, ligou. TAN 3304, autorizado Alfa, chamante da Juliette, TAN 3304. Da Juliette, 3304. Falou, Chan. 3320. Schneider 6211, não tenho aprovado no plano aqui, 360. Prefere condenação ou mantém 360? 360. Gente, informação Lima, ajuste no 013, número 2 para cópia, aguarde. Pouso. Índia Zulu Alfa, copia? Copia, Índia Zulu Alfa. Índia Zulu Alfa, autorizado para Serra Juliette Zulu Tango, nível de voo 065 correto, disponível para a rota, decola 10, primeira curva à direita, saindo no corredor Axé. Controle operando em 19.35, acione 5106, Índia Zulu Alfa. Livre para a coordenação, é Eco Alfa C. 0, curva à direita, corredor Axé, responder. 5106, controle 11935, torre 11865. Confirmando, controle 11935, Inesulavo. 1935, Inesulavo. Inesulavo, feliz bem quase, chama para o acionamento táxi. Está pronto para acionamento. Inesulavo, feliz acionamento, chama para o táxi, Inesulavo. Chama para o táxi, Inesulavo. Juliette, 3304. Afirmativo, 63 unidade. Ciente, pouso autorizado, pistão no zero, vento zero, 40 graus, 05 nós, Oceaner 6312. Lembra, pouso, 63 unidade. Oceaner 6211, pronto para a cópia? Controle, Salvador, Mike Covito passando, Bitocho. Gente, Mike Covito, chame torre agora, 18, decimal 6. 18, meia vista. Quatro visitados no plano. Controle operando em 19, decimal 35, acione 5105, Oceaner 6211. Continua para o outro farol de Tapuã e reporta visual com o Airbus da Oceané na curtíssima 10. A visual, se possível, da presente já curva à esquerda para a base da 17 pela direita. Afirmativa, a retaguarda do tráfego do Airbus da Oceané era autorizado. Reporta cruzando a final 1028, Mike Eco Vitor. Reporta na cruzando 1028, Vitor. É, já é o Leda Brick. E eu perdi o 1-0 com 4 anos após. Negativo, Oceaner 6211 após conforme rota. O 1-0 após conforme rota. Oceaner 6211. Tá, a rota que eu tenho é a seguinte. É, tenho o perdi 1-0, SMAP, depois vou para a posição justo, e no uniforme que eu tenho gosta. Barbacena, e a intercepta da chegada. O 6211, sente acesso à rota correta. É, quando é apagada a autorização conforme a rota do plano, o senhor está autorizado com apenas a rota. E quando o senhor esteja autorizado conforme o plano, se houver uma eventual mudança de nível durante essa rota, é, está autorizada essa mudança quando o senhor esteja autorizado conforme o plano. Por isso que foi repetido várias vezes, autorizado conforme a rota. Tá ok, obrigado. 4208, tá com 98, agora 3 horas e 40 para o táxi alternando Natal. 98, 3 horas e 40, Natal, confirme. Azul 4208. Confirmando 68, 3 horas e 40, alterna Natal, 4208. Gente, Azul 4208, autorizado táxi para o ponto de espera da 10 via Índia Alfa. No ponto de espera, chamitou em 118, decimal 62, ajuste 10 no 3, um bom voo, Azul 4208. Espera 226, azul 4208. Oceaner 621, com atendimento correto, forte ponto para acionamento pushback. 621. Sou já no visual. Reporta na final 17, Mike Eco Vitor, o ajuste no 0 no 3. No 0 no 3, reportará final 17, o Mike Eco Vitor. 312. Índio Alfa, confirme 2 a bordo, 4 horas. Positivo, Índio Alfa. Índio Alfa, autorizado táxi, se reporte para ingresso na parte principal. Índio Alfa. Porta HPF principal, Índio Alfa. 3, livre descida para 3 mil pés, 1013 altímetro. 3 mil com 1013, 3. 663. Espera, pronto. 4208, autorizado alinhar e decolar pistão no zero, vento 070 graus, 07 nós. Alinha e decola 4208. Mike Eco Vitor, nível de pouso pistão no 7, vento 070 graus, 07 nós. Vita. Trip 52, 17 para o localizador, esquerda proa 200. Esquerda 200 para o localizador, 52.